fazer o meu roçado, brevemente irei plantar alguns tipos de legumes para a vida melhorar. Vou fazer o meu roçado, brevemente irei plantar alguns tipos de legumes para a vida melhorar. Vou plantar a mandioca, a macaxeira e o cará, milho, arroz e o feijão pra gente se alimentar. Tem também manicuera, maxixi e o gerimum. Tudo isso dependemos do famoso puxirum. É tão bom trabalhar, tudo isso que plantamos é cultura popular. É tão bom trabalhar, tudo isso que fazemos é pra vida melhorar. De legumes para a vida melhorar. Vou fazer o meu roçado, brevemente irei plantar alguns tipos de legumes para a vida melhorar. Vou plantar a mandioca, a macaxeira e o cará, milho, arroz e o feijão pra gente se alimentar. Tem também manicuera, maxixe e o gerimum. Tudo isso dependemos do famoso puxirum. É cultura popular. É tão bom trabalhar, tudo isso que fazemos é pra vida melhorar. É cultura, minha gente, é cultura popular. Tudo isso que fazemos é pra vida melhorar. É cultura, minha gente, é cultura popular. Tudo isso que fazemos é pra vida melhorar.